Bruno joga vodka na mente. Mary Jane vem trincando, deixa a vida mais contente. As mina passam instigando, com maldade no olhar. Corpo belo, chega, mostra, sabe, vai te dominar. Ostentação não sei cortar, porque minha cena é outra. Vivo sempre sorridente, pois aqui não tem nenhum truque. Um esquinho bem bolado, com os olhos avermelhados. Caissara 013 pesado, seis malados, fechado, chapado. Desorientado na festa, eu causo acompanhado de cinco belas singelas que abre as pernas, faça já, eu levo pro quarto e traço. Ela de quatro, se for uma mina de fé, eu caso. Mas se for daquelas que não presto, o que me resta é deixar ele no vácuo. Não, tá, meio. Só os mais chapados, maloqueiro é litoral. Não, tá, meio. Simplicidade e curtição, aqui é sem igual. Uma viagem, um lugar secreto com uma linda imagem. Vejo o pôr do sol e fico até mais tarde. Daqui vejo a cidade, vejo o paraíso ou será uma miragem. Espero que lá tenha toda a purificação. Se lá tiver, eu vou correndo junto de todos os irmãos que estão atrás da salvação, de toda a proteção. Vamos, guerreiro, e não desista, não. Vamos pegar aquilo que nós foi tomado no tempo do meu bisavô. Também já estava tudo errado. Imagina hoje em dia, com tanto assalto, tira em sua direção e rajadas para o alto. Sangue no asfalto, mundo ingênuo e bizarro. Sua vida passa tão rápido como traga cigarro. É parceiro, não desista e vá à luta. Lute pela família, por você e pelos truta. Sou Caissara, sim, eu represento aqui. Vim, tenho jogador, profissão MC. Diploma de doutor, jamais eu pude ter. Não tive papai que pudesse me manter. Neguinho, pé no chão, criado na escola da vida. Encontrou no rap tudo que ele mais queria. No estilo, filosofia, no trajeto, que maravilha. Expresso em minha letra, mandando em boas rimas. Sem grana pra gravar, toda hora no estúdio. Junto uma moeda e taco fogo no bagulho. Com muita responsa naquilo que eu busco. Viver da minha arte, podendo mostrar o mundo. Fechador nesse rolê, a nossa noite se embala. Alguns chamam os moleques, chama nós. Pra fazer aquela festa e curtir no sapatinho. Bebida tem a voz, o que não falta é fininho. Vem com nós, é mó satisfação. Rolê de maltrapilho, não tem ostentação. A fumaça vai subindo, aqui eu tô de boa. Já é o suficiente, eu fico a pampa a noite toda. Malocos caíram.